Aê, mano! Alternativa C. O Glissi, MC Don Fire, DJ LHP. Do nosso lado, Alexandre Santos, família Templo Soul. Toda honra e todo louvor ao Deus Todo-Poderoso, único. O Glissi, MC Don, soldados de Cristo, alternativa C. Falando a real pros submissos, estamos dispostos a tudo pra que você entenda o sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez por nós no início. História do Evangelho que nos fala de Jesus, que deixou o Pai a glória pra ser a nossa luz, pra dar-nos vida nova, dura morte suportou. Pela glória que antevia, ao seu Pai se humilhou. Não existe outra história que se iguale a do Senhor, dá alegria aos fiéis e converte o pecador. Essa história manifesta a verdade e a luz, que restauram as ruínas e nos levam a Jesus. Com a lança transpassado foi o corpo do Senhor, na cruz foi derramado o seu sangue remidor. E por esse sacrifício recebemos a salvação, a Bíblia nos declara: só em Cristo há perdão. Então Patrício, eu digo qual que pum, qual que foi. Essa é a hora e não tem porque deixar pra depois. Você insiste em ignorar a palavra de Deus, mas quando o bicho pega você clama seu nome a Deus. Você diz que mete o dedo sem dó, sem temer. Diz que conhece calibre 12, 38 e PT. Seu assunto preferido é desgraça, sangue e terror. E acha que tudo que tem é fruto do seu próprio esforço. Ai, irmão, cadê sua fé? Eu quero ver qual que é. Eu quero ver você largar o revólver e não trair sua mulher. Eu quero ver você orando pela vida dos irmãos. Presta atenção, doidão, deixa o amor invadir seu coração. Eu quero ver você testemunhar o mal que faz a cocaína. Eu quero ver você pedindo para os manos respeitarem as minas. Então eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 1, 2, o teste é diferente. Não no microfone, mas sim dentro da sua mente. Onde estou presente neste exato momento e vejo que aqui dentro muita coisa precisa mudar. A começar pela maneira de pensar, que somos perfeitos e os imperfeitos vamos condenar. É impossível eu crer dessa maneira, pois a Bíblia nos ensina que Jesus foi preso na madeira. Para que todo aquele que nele crê não pereça, pelo contrário, cresça na presença do divino Criador. Seja como for, estou disposto a fazer você chapar um pouco do jeito certo. Aqui é o louco que confunde o esperto. Aquele que acredita será que o inferno este será confundido pelo Deus eterno. Eu falo sério, irmão, pode acreditar. Aquele que acredita em sua própria força vai se quebrar. Ele virá, mesmo quem não viver verá. Sua volta se aproxima, esperada profecia que vem de cima. Aqui é dom na rima, alternativa, alternativa. Falando do autor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo pra que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo pra que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou rimando porque quero seu bem. Resista ao pecado, tenha louvor, diga amém. Aquele que busca auxílio e vitória, ele dará. Confundido jamais, ele te deixará. Pecador, os teus pecados Cristo veio cancelar, pois na cruz foram cravados pra ti aliviar. Morto está no teu pecado, crê em Deus e viverá. O cordeiro que te remir e a paz te dá. Tem muito humano inteligente que resolveu mudar de lado. Vai, vai, continue assim, vai pro buraco. Calibre pesado, você acha normal, paga um pau. E diz que sentar o dedo no outro humano é normal. Eu tô aqui, eu vou que você liga aí chegado. Incentivar o moleque a parar de estudar. Falar pro mano que usar droga é da hora. Então, mano, prova pra mim que no que eu digo eu tô errado. Daqui a alguns anos a minha filha e seu filho começam a entender a mensagem. Eu quero ver pra que lado que vai ficar a vantagem. Você vai falar pro seu filho usar droga aos 9 de idade? Vai pedir pra ele se armar e se filtrar no meio da bandidagem? Ou vai preferir ver ele sadio, estudando e crescendo, brincando com outras crianças e a palavra de Deus entendendo? Sobre a terra muita treta, inquietação, dores, dores, enfados e perturbação. Aê, nesse mundo de ilusão, eu digo não há felicidade. Abra seu coração, a Cristo a eterna verdade. Ele está na porta a bater, vida e abundância quer te oferecer. Eu tô aqui, eu vou que vou, testemunhando pra você, pra te fazer entender o real significado do que a palavra diz. Os fiéis têm testemunhado que após a morte Jesus ressuscitou e ele vive. E eu tô disposto a tudo para que você acredite. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô disposto a tudo para que você entenda o sacrifício que fez por nós.